X. O que aconteceu? Jean Valjean ficou atento. Nenhum ruído. Empurrou a porta. Empurrou-a com a ponta dos dedos, mansamente, com a cautela furtiva e medrosa de um gato que quer entrar. A porta cedeu e fez um movimento imperceptível e silencioso, alargando pouco mais a abertura. Esperou um instante. Depois empurrou a porta com mais afoiteza. A porta continuou a ceder em silêncio. Estava suficientemente aberta para que ele pudesse passar. Mas, encostada à porta, estava uma mesinha que fazia ângulo com ela, atrapalhando, portanto, a entrada. Jean Valjean percebeu a dificuldade. Era indispensável alargar um pouco mais a abertura. Decidiu-se e empurrou pela terceira vez a porta, com mais força que nas vezes anteriores. Dessa vez, uma dobradiça enferrujada lançou na escuridão um grito rouco e prolongado. Jean Valjean estremeceu. O ruído da dobradiça soou a seus ouvidos como qualquer coisa de brilhante e formidável, como os clarins do juízo final. Dominado pelos exageros fantásticos dos primeiros instantes, pareceu-lhe que a dobradiça se animara, tomando de repente uma vida terrível, latindo como um cão para advertir o mundo inteiro e despertar toda a gente. Parou trêmulo, fora de si, e apoiou-se firme sobre a planta dos pés. Ouvia as artérias e as têmporas batendo como dois martelos. O ar saía-lhe do peito assobiando como o vento ao sair de uma caverna. Parecia-lhe impossível que o ruído daquele pequeno gonzo irritado não tivesse sobressaltado toda a casa, como o abalo de um tremor de terra. A porta por ele aberta tocou o alarme e gritou. O velhinho iria levantar-se, as duas mulheres iriam gritar, viria gente em seu socorro. Antes de um quarto de hora, a cidade estaria em polvorosa e os gendarmes em marcha. Por um momento, pensou que estava completamente perdido. Ficou onde estava, petrificado como uma estátua de sal, não ousando fazer o menor movimento. Passaram-se alguns instantes. A porta abrira-se por completo. Aventurou-se a olhar o interior do quarto. Não havia movimento algum. Prestou atenção. Nada se mexia. O barulho da dobradiça não havia acordado ninguém. O primeiro perigo havia sido superado, mas seu íntimo agitava-se num tumulto medonho. Contudo, não recuou. Mesmo quando se julgara completamente perdido, não arredara um passo. Só pensou em terminar logo a tarefa. Avançou e entrou no quarto. O silêncio era perfeito. Aqui e ali distinguiam-se formas vagas e confusas, que de dia seriam papéis esparsos sobre a mesa, em folhos abertos, volumes empilhados sobre um tamborete, roupas amontoadas numa poltrona, um genuflexório, coisas que àquela hora não passavam de cantos escuros e manchas esbranquiçadas. Jean Valjean avançou cautelosamente, evitando esbarrar nos móveis. Do outro extremo do quarto chegava-lhe aos ouvidos a respiração igual e tranquila do bispo, que dormia. De repente parou. Estava ao pé do leito. Chegara mais cedo do que poderia imaginar. A natureza às vezes mistura seus efeitos e espetáculos às nossas ações com uma espécie de intenção sombria e inteligente, como se nos quisesse fazer refletir. Havia-se passado quase meia hora e já uma grande nuvem cobriu o céu. No momento em que Jean Valjean parou bem perto do leito, a nuvem rasgou-se como que de propósito e um raio da lua, atravessando a porta envidraçada, subitamente iluminou a face pálida do bispo. Ele dormia tranquilamente. Estava quase vestido com suas roupas comuns, por causa do rigor das noites frias dos Baixos Alpes. Uma camisola de lã parda cobria-lhe os braços até os punhos. A cabeça estava encostada no travesseiro, em atitude de completo repouso, e deixava pender fora da cama a mão ornada pelo anil episcopal, mão que havia praticado tantas boas e santas ações. Todo o seu rosto estava iluminado de uma expressão de completa esperança, satisfação e beatitude. Era mais que um sorriso, e quase um resplendor. Sobre a fronte havia o brilho inexprimível de uma luz invisível aos olhos humanos. A alma dos justos durante o sono contempla um céu misterioso. Um reflexo desse céu se projetava sobre o bispo. Era ao mesmo tempo transparência luminosa, porque o céu estava no seu íntimo. Seu céu era sua consciência. No momento em que o clarão da lua veio, por assim dizer, sobrepor-se a essa claridade interior, o bispo adormecido pareceu rodeado de glória, suavemente velada por uma meia-luz inefável. A lua no céu, a natureza adormecida, O jardim onde não se agitava uma única folha. A casa tão calma. A hora, o momento e o silêncio acrescentavam não sei o que de solene e indizível ao venerável repouso daquele homem e envolviam de majestosa e serena auréola os cabelos brancos, os olhos fechados, o rosto, expressão viva da esperança e da confiança, a cabeça de velho e o sono de criança. Sem que suspeitasse, tinha algo de divino. Jean Valjean, porém, na escuridão, empunhando o candeeiro de ferro, imóvel, de pé, sentia-se assombrado diante da serenidade do ancião. Jamais havia contemplado coisa semelhante. Aquela confiança o assustava. O mundo moral não tem um espetáculo mais majestoso que este. Uma consciência perturbada e inquieta, a ponto de praticar um ato mau, contemplando o sono de um justo. Esse repouso tão solitário, tendo um vizinho como ele, era qualquer coisa de sublime que ele sentia vaga, mas inevitavelmente. Ninguém poderia dizer o que acontecia no seu íntimo, nem ele mesmo. Para tentar compreender isso, seria preciso imaginar o que há de mais violento na presença da suprema doçura. Mesmo o seu rosto não poderíamos analisar com segurança. Era uma espécie de espanto feroz. Ele olhava, isso tudo. Mas quais eram os seus pensamentos? Era impossível adivinhar. Era evidente, porém, que estava comovido, emocionado. Mas de que natureza era essa emoção? Seus olhos não se afastavam do ancião. O único sentimento que poderia se perceber na sua fisionomia era uma estranha indecisão. Dir-se-ia que hesitava entre dois abismos, um que salva e outro que condena. Parecia prestes a esfacelar aquela cabeça ou a beijar aquelas mãos. Ao término de alguns instantes, levou lentamente o braço esquerdo à fronte, tirou o boné, baixou-o com a mesma lentidão e Jean Valjean novamente se pôs a contemplar com o boné na mão esquerda, o candeeiro na direita, os cabelos eriçados na cabeça de fera. O bispo continuava adormecido em profunda paz sobre esse olhar temível. Um reflexo da lua tornava confusamente visível por sobre a lareira o crucifixo que parecia abrir os braços a ambos, abençoando um e perdoando o outro. De repente, Jean Valjean pôs novamente o boné à cabeça, caminhou em passos rápidos ao longo da cama, sem porém olhar para o bispo, direto ao armário que entrevia ao lado da cabeceira. Levantou o candeeiro de ferro como para forçar a fechadura. A chave lá estava. Abriu. E a primeira coisa que apareceu foi a cestinha em que se guardavam os talheres. Pegou-a, atravessou o quarto a passos largos, sem precaução alguma, pouco se incomodando com o barulho que fazia. Chegou à porta, reentrou no oratório, abriu a janela, tomou o cajado, saltou para o jardim, pulou o muro com a agilidade de um tigre e fugiu.